DJ King 10 and trap my nigga. Olhos pesados, combinação, viagem tranquilamente. Purple, drink, yeah. Os malandros tão no topo novamente. Purple, drink, meus olhos pesados, combinação, viagem tranquilamente. Purple, drink, yeah. Os malandros tão no topo novamente. São 20 gramas a cada dois copos. 10 damas, flor de lótus, codeína, eu te amo. Várias mina e vários mano. Só quero o meu copo pra chapar. Se ela quiser fumar, é só te chavar. Se ela quiser beber, é só preparar. É roxo da cor da aura de Alibaba. Meu nome é Dom, sempre chapadão. Com as gatas mais perversas, purple na mão. Tira o seu time do campo, nossa seleção. Você caiu no mata-mata e eu fui campeão. Não preciso de ninguém, não. Muito pelo contrário, chão. O rap que precisa de renovação. Tenho 19, logo mais é 20. Controlando as beats, eu tô no apetite. Tem as dinamite, que é o meu palpite. Na rua, só menino bom morrendo na humilde. Não queira você vir me falar que conhece o lado bom sem brindar. Quero a purple visão, eu tô drink loucão. Com as gatas mais quentes do verão. Purple, drink, meus olhos pesados, combinação, viajo tranquilamente. Purple, drink, yeah. Os malandros tão no topo novamente. Purple, drink, meus olhos pesados, combinação, viajo tranquilamente. Purple, drink, yeah. Os malandros tão no topo novamente. Abre logo a soda, essa mistura é foda. Nego se incomoda, porque nós anda na moda. Comprei o cachecol da Louis Vuitton pra dar um toque de estilo no meu novo som. Você entra na boate, tem gato em toda parte. Você fala pra ela que é o fodão. Mas ela sabe, enquanto você bebe, gasta um truco com as biate. O dom lucrar mais tarde, tô sentado no escritório muito louco de conhaque. Ela diz que hoje tem, bem melhor do que ontem, amanhã também, hein. Só com as de 100, ela falou no meu ouvido que adora um gang bang. Só bang bang, ela fica maluca tomando purple drink. Purple drink, meus olhos pesados, combinação, viajo tranquilamente. Purple drink, yeah. Os malandros tão no topo novamente. Purple drink, meus olhos pesados, combinação, viajo tranquilamente. Purple drink, yeah. Os malandros tão no topo novamente.